começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando mais uma vez com este programa que é meu, é seu, é nosso. Mundo Sertanejo está no ar. Muita música, muita alegria, muito astral no seu rádio, viu? Desde já, muito obrigado a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, que nos dão a honra da audiência, sintonizados em toda a nossa rede de rádios, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, viu? Muito obrigado. Jorge Mateus, abrem o programa cantando bonito, logo eu. Já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço, meu amigo Oséias Neves aí de Indaiabira, Minas Gerais. Oséias, inclusive, está comandando o fã-clube do Diego Valadares aí em Indaiabira, para toda a região, claro, para o Brasil inteiro, no Facebook, viu? Curte lá o fã-clube do Diego Valadares, com o nosso querido Oséias Neves presidindo aí de Indaiabira, Minas Gerais. E novo, nosso programa pela Rádio Paraíso FM de São Francisco, de São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais. Um abraço ao Valmiro Gomes, a Neilza, todos da equipe da Paraíso FM aí em São João do Paraíso. E claro, audiência fantástica. Um beijo para Silvana Machado, Silvana Vitorino, a Jéssica, a Marlene, a Nath Pereira, a Lidiane Souza. A todos vocês, muito obrigado, viu, pelo carinho da audiência fantástica aí em São João do Paraíso e toda a região pela Paraíso FM. Oséias Neves, obrigado a você, tá, garotão? Muito obrigado por estar comandando o fã-clube do Diego Valadares na região, tá bom? Minha querida Natália Silva, de Comodoro. Comodoro é Mato Grosso, né? Comodoro, se não me engano, é Mato Grosso. Um abraço a todos vocês de Comodoro. Ela lá no Facebook, ela só pediu um alô, mas eu acessei a página dela, portanto, não tem lá o estado, só diz que é Comodoro. Ô Natália Silva, um beijo para você, os amigos de Comodoro, salvo engano, é Mato Grosso, mas se não for, me perdoa, viu? Depois vou pesquisar, tá bom? Minha querida Lene Silva, a Isa Torres, a Márcia Farias, a Toinha, a Doralice, a Gorete Diogo, Quinca, Cabra Danado, todos vocês amigos de Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão, ouvintes da Tropical FM, nosso programa todos os dias às 7 horas da manhã, audiência fantástica, diz que a cidade para ouvir. Muito obrigado, viu? William Policarpo, a Marlene, todos vocês da Tropical FM, aí em Santa Luzia do Paroá. Vou cantar pra vocês uma das músicas que marcam a minha carreira, Quando o Amor Vai Embora. Canta, Diego Valadares. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Ontem fui eu que chorei, hoje eu não choro mais. Era você que não me queria, hoje sou eu que não te quero mais. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Já implorei seu amor, hoje pra mim tanto faz. Era você que não me queria, hoje sou eu que não te quero mais. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Era você que não me queria, hoje sou eu que não te quero mais. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês do Brasil inteiro ligados no nosso programa, pelas emissoras, parceiras, toda a nossa rede de rádios afiliadas. Muito obrigado a cada diretor, cada programador, cada locutor, as recepcionistas, a você que faz a faxina na rádio, deixa a rádio limpinha, né? A todos vocês, enfim, muito obrigado. Você da Copa que faz esse cafezinho gostoso. Ó, vou tomar um cafezinho aí, viu? Tá bom? Um abraço a todo mundo no quadro Ao Som da Viola de hoje. Indicação do meu amigo Zé dos Passos, lá de São Francisco, Estadão de Minas Gerais, onde nosso programa faz muito sucesso aí pela Beira Rio FM. A audiência fantástica, Beira Rio FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, Zé dos Passos, a dona Conceição, todos da equipe, Berlim e Carlos Royce, meus amigos, Berlim e Carlos Royce, que vão estar no programa de amanhã com a gente, viu? No Mundo Sertanejo. Eles vão estar ao vivo aqui, contando as novidades, cantando. Vai ser muito bacana, viu? Berlim e Carlos Royce cantam bonito. Canoa Velha, no quadro Ao Som da Viola. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. no tronco, no pé de tamborim. Eu me recordo, velho pescador, que navegava nas ondas do rio. Vai, pescador, a navegar, desse menino que eu vejo a pescar. Vai, pescador, a navegar, desse menino que eu vejo a pescar. Tanto sucesso, com o progresso, o velho te encostou. Já não és tu que navega no rio, são barcos novos e novos pescadores. Vai, pescador, a navegar, desse menino que eu vejo a pescar. Vai, pescador, a navegar, desse menino que eu vejo a pescar. Amou a velha ao te ver, veio saudade dos velhos tempos que já se passou. Eu me recordo remanso do rio, e bem de longe eu avistava o pescador. Vai, pescador, a navegar, desse menino que eu vejo a pescar. Vai, pescador, a navegar, desse menino que eu vejo a pescar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. E olha só, essa semana está sendo uma semana realmente assim muito especial. Eu me sinto muito feliz quando eu recebo os artistas no nosso programa, porque eu, como cantor, eu sei o quanto é gratificante quando a gente chega nas emissoras de rádios e somos bem recebidos. Então, graças a Deus, ao nosso diretor Adelson Moura, que me deu essa oportunidade, eu vivo os dois lados, né? Sou cantor e sou apresentador também deste programa, que é meu, é seu, é nosso. Ontem, Mundo Sertanejo recebeu o Zé do Brega, que todo mundo gostou, muita moda brega, foi muito bacana. Hoje o programa recebe esse meu amigo que já esteve com a gente, e hoje ele volta. O meu amigo que eu estou falando dele é o Roberto Ney. Já esteve com a gente aqui no Mundo Sertanejo, todo mundo gostou, e hoje ele volta para contar as novidades e cantar muito forró. Portanto, a partir de agora, arrede as cadeiras aí da sala, de onde você estiver, aí do salão, da sua casa, e vamos dançar forró com Roberto Ney. Seja bem-vindo, meu amigo Roberto Ney. Senhor! Olá, ouvintes do Mundo Sertanejo, é um prazer imenso estar aqui, Diego Valadares, pela primeira vez novamente, né, como diz nosso amigo lá de São Francisco. Pois é. É um prazer imenso estarmos aqui, né? Depois de um bom tempo a gente estava nessa região centro-oeste, região norte, rodando por aí. E onde que a gente chegava, a gente ouvia o seu programa também. Pois é, eu fico muito parabéns, feliz. Parabéns pela aceitação do programa seu aí. Obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez no nosso Mundo Sertanejo, cantar forró para os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Bora, você que manda. Roberto Ney, quais são as novidades, meu amigo? Como é que anda a carreira? Graças a Deus, né? Deus está abrindo as portas aí. Depois de certas parcerias que a gente está fazendo, vocês também estão ajudando a gente demais, né? Onde a gente chega, o pessoal comenta que ouviu a nossa música através da rádio, né? Muito bem. Graças a Deus, a gente está trabalhando aqui, está preparando um novo trabalho. Estamos indo aí, graças a Deus, a gente não pode reclamar. Maravilha. Aqui, churrasco e cerveja. É uma união perfeita, né? Sugestivo, bom demais. Né? Bom, como bom, é que é essa bom. Música? Essa música é, como você disse, né? É churrasco e cerveja. Churrasco e cerveja. E mulher bonita também? Isso. E geralmente hoje tem mulher bonita, mulher danada, tem os cabra danado, né? Com certeza, é o que mais tem, né? Vamos então ouvir? Aí você sabe, né? Vamos dançar com Roberto Ney, churrasco e cerveja no mundo sertanejo. Simbora! Oh, porra, chique demais ao vivo! Chique demais! Rola churrasco, cerveja gelada. A mulherada vem chegando pra dançar. E a galera gritando: bota a cerveja. Já tem um uísque gelado aqui na mesa. E traz mais uma geladinha, você vai gostar. Com Red Label na mão, curtindo aquele sonzão. Eu e as gatinhas curtindo o pancadão. Ao som do cachorrão, você vai dançar. E a galera gritando, bota a cerveja. Já tem um uísque gelado aqui na mesa. E traz mais uma geladinha, você vai gostar. E vem, pode chegar. Rebola, rebola, pode chegar. O som que contagia, você vai dançar. Rebola, rebola, vem no swingão. Forró chique demais, a galera sai do chão. Olha, rebola, rebola, pode chegar. O som que contagia, você vai dançar. Rebola, rebola, vem no batidão. Forró chique demais, a galera sai do chão. Subó! Oh, oh, oh. Pra galera de todo o Brasil. Chique demais. O cachorrão. Dançando, dançando, dançando. Com dinheiro na mão, no meio da mulherada. Só rola churrasco, cerveja gelada. A mulherada vem chegando pra dançar. E a galera gritando, bota a cerveja. Já tem o uísque gelado aqui na mesa. E traz mais uma geladinha, você vai gostar. Red Label na mão, curtindo aquele sonzão. Eu e as gatinhas curtindo o pancadão. Ao som do cachorrão, você vai dançar. E a galera gritando, bota a cerveja. Já tem o uísque gelado aqui na mesa. E traz mais uma geladinha, você vai gostar. Vem, pode chegar. Rebola, rebola, pode chegar. O som que contagia, você vai dançar. Rebola, rebola, vem no swingão. Forró chique demais, a galera sai do chão. Olha, rebola, rebola, pode chegar. O som que contagia, você vai dançar. Rebola, rebola, vem no batidão. Forró chique demais, a galera sai do chão. Sai do chão, chão. Maravilha, maravilha, mundo sertanejo hoje recebendo Roberto Ney, cantor de forró, que faz sucesso pelo Brasil inteiro. Ô Roberto Ney, que música bacana, hein? Churrasco e cerveja. Sugestivo, né? É sugestivo. Só não pode acontecer como um amigo nosso aí, o Tim Lelo, lá de São Paulo. O Tim Lelo? É o Homem Garimpeiro, isso, né? Isso, o Homem Garimpeiro, ele fez uma música aí que... O nome da música é ela, Onimi. Onimi. Ele paga churrasco pra mulher, paga cerveja, a mulher ó nele, né? Oh, maravilha. Nimi não, né? Que eu não. Graças a Deus, eu nunca passei por essa experiência. Então, já que a música que nós tocamos foi churrasco e cerveja, vamos aqui uma outra que tem tudo a ver. Mulher que dá despesa. Mulher que gosta de tomar cerveja como é churrasco. Nossa, é a que dá despesa? Isso, o cara não estiver preparado com a carteira recheada, ele está enrolado, mano. Tá? Ela ó nele. O cara tem que ter, né? É. O cara tem que ter. Tem talão de cheque, tem cartão, tem tudo. Né? Cara, é o cara ter, né? É o cara ter. Vamos ouvir então, Mulher que dá despesa. Canta Roberto Ney pro Brasil inteiro. Chique demais, ô cachorrão. Bora balançar, sai, sai, sai, sai do meio. Oh. Sucesso nacional.

A cidade de Cachoeirinha, Tocantins. Um abraço pra galera, né? No Tocantins nós temos várias emissoras afiliadas, exibindo nosso programa. A gente ouve lá, né? A gente chega em algum restaurante, o pessoal tá ouvindo, tá em sintonia, né? Muito bem. Um abraço pessoal de Cachoeirinha, Tocantins, Luzinópolis, São Bento e Colinas, no Tocantins, né? A gente vai fazer um carnavalzinho lá, esse... botar o povo pra dançar um pouquinho lá, um forró elétrico, né? Muito bem. É o Batidão do Cachorrão. Batidão do Cachorrão. E essa música aqui, é Chegadão. Você Chegadão. É chegado mesmo? Com no, certeza. No forró? Na mulherada. Na mulherada também, né? Bom demais, né? Tá certo. Então você é um cabra danado. Rapaz, é o cabra danado, né? Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas. É o chegadão. Isso, meu sonho. Vamos ouvir então? Eu queria aproveitar e mandar um abraço para os meninos também, né? Berlim Carlos Royce, né? Tivemos a semana passada lá em Minas Gerais fazendo a divulgação. Maravilha. Foi na rádio lá. Tocou a música deles aí. Bom, sim, bom. Nossos amigos da Canoa Velha. Isso. E outras cocitas mais. Isso. Os meus conterrâneos então. Lá de São Francisco, Minas Gerais. Muito bem. Canta no mundo sertanejo, forrozão bom de dançar. Chegadão, Roberto Ney. Chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Mas sou chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Sou chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Sou chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Sou chegado nas mulheres, sou chegado no forró, no batidão do som e no borogodó. Sou chegado nas mulheres, sou chegado no forró, no batidão do som e no borogodó. Tenho esse Red Bull no meu apê, vou fazer um leriado, eu vou convidar você. Tenho esse Red Bull no meu apê, vou fazer um leriado, eu vou convidar você. Solte o somzão do forró, liga a caninha de show, falando pro Brasil que chegadão eu sou. Solte o somzão do forró, liga a caninha de show, falando pro Brasil que chegadão eu sou. Sou o chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Mas sou o chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Sou o chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Sou o chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Simbora! Pressão! Sucesso nacional! Chique demais! É o reality show do forró! Sou chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Sou chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Mas sou chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Sou chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Eu sou chegado na mulher, eu sou chegado no forró, no batidão do som e no borogodó. Eu sou chegado na mulher, eu sou chegado no forró, no batidão do som e no borogodó. Tenho esse Red Bull no meu apê, vou fazer um leriado, eu vou convidar você. Tenho esse Red Bull no meu apê, vou fazer um leriado, eu vou convidar você. Solte o somzão do forró, liga a caninha de show, falando pro Brasil que chegadão eu sou. Solte o somzão do forró, liga a caninha de show, falando pro Brasil que chegadão eu sou. Sou o chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Mas sou o chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Sou o chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Sou o chegadão, chegadão na mulherada, chegadão no forrozão. Dançando, dançando, dançando. Eita, forrozão. Bora, bora balançar. Muito bem, ouvimos aí, Roberto Ney cantou pro Brasil e pro mundo, Chegadão. Autoria sua? Isso. Do parceiro Leone Rocha, né? Uhum. Lá de Planaltina, DF. É, e você é residente na São cidade de São Sebastião, DF, Distrito Federal, né? Isso. Quer dizer, mas reside, porém, mora no Brasil inteiro, né? Debaixo do teto do carro, né? Tá certo. Dentro dos hotéis por aí, graças a Deus, né? Tá o sonho, certo. Né? Muito bom a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Sim. Fazer o que a gente gosta é muito bom. É verdade, é muito gratificante, né? O dom da música, o dom musical, é um dom divino. Isso. Né? É um dom realmente muito divino. Olha, qualquer músico, se estudar, pode ser um advogado, um médico, qualquer outra profissão. Com certeza. Porém, nem todo médico, nem todo advogado pode ser um cantor. Porque o dom musical é um dom muito divino, cara. É verdade. É agradecemos a Deus, né? Muito todos gratidão. Os dias, né, da nossa vida, pela saúde, por nos proteger, nos guardar nessas estradas da vida, né? É verdade. Isso é muito bom. E não é fácil. É. Né? Qualquer um cantor pode ser um jornalista. Nem todo jornalista pode ser um cantor, né, Zé dos Passos? Muito bem, então. O Roberto Ney, vamos aos contatos para shows, nossos contratantes para o Brasil inteiro, que queira levar o seu show, forrozão aí para a sua cidade, para animar as festas. Fique à vontade. Né, os amigos aí também, pode, se tiver interesse aí, pode entrar em contato com nosso amigo Diego Valadares aí, né, Diego? Oh. Pode estar vendendo um showzinho da gente aí também. Pode ligar no telefone, né, 161-8489-6339. 8489-6339. 8489-6339. O DDD é o 61. 61, né? Brasília. Tem também tem o Facebook, né? Sim. O pessoal pode acessar. Roberto Ney. É fácil demais. Cachorrão, né? Forró. Tem o site, né, que está em construção. Em breve vai estar disponível para a galera aí. É www.robertoneyocachorrãodoforró.com. O Cachorrão do Forró. Uau. Maravilha. Roberto Ney, muito obrigado, meu amigo, por ter vindo aqui ao nosso programa. E leva um abraço nosso aí para o Brasil inteiro, por onde você passar. Com certeza, o maior prazer, né? Tá. É um prazer imenso estarmos aqui. Muito sucesso. Mais uma meu vez, irmão. Né? E deixar um abraço aí para todos, né? Os ouvintes, mais uma vez, do Mundo Sertanejo, né? Uhum. Galera da Estúdio Brasil FM, né? O pessoal, Edelson Moura. Edelson Moura, Zé. Cleiton Aguiar. Cleiton Aguiar, nosso irmão Cleiton Aguiar. É cantor, escritor, apresentador de rádio, televisão e, além de tudo, amigo dos amigos. Com certeza, é o homem igual o Bombril, né? É verdade. O Roberto Ney, essa música Índio é uma homenagem aos homenagem, índios? Homenagem, sim, né? A gente... uns dois anos atrás tocamos na aldeia Urubu Branco, né? Na região lá de Confresa, né? Vila Rica, aquela região. Já fiz show em Confresa e Vila Rica, viu? Entendeu? Já fizemos shows lá. Confresa é uma usina de álcool. Isso. Engraçado que a gente fez um circo lá, chegamos 3 horas da tarde, aí até analisamos a área e pensamos, que não vai dar ninguém. Meu amigo, 2 sessões. O pessoal veio das fazendas, dos sítios. Surpreende. Graças a Deus foi um sucesso. O pessoal de Santa Terezinha, né? A gente mandar um abraço também. Uhum. Pessoal de Bom Jesus do Araguaia. É próximo Luciara, ali São Porto Alegre do Norte, né? Isso, Confresa, Alegre, lá no Mato Grosso, isso. Afora. É bom demais. É uma região de muita gente boa. Muito bem, Roberto Ney. Um abraço, meu amigo. Sucesso, viu? A gente que agradece. Canta Índio, Roberto Ney, aqui no Mundo Sertanejo. Depois que mulher branca chegou na floresta, índio tá doidão. Índio tá olhando, mulher branca rebolando. Não provoca índio não, porque índio tá doidão. Índio tá olhando, mulher branca rebolando. Não provoca índio não, porque índio tá doidão. Índio agora vai mostrar a nova dança do Brasil. Essa é a dança nova que homem branco nunca viu. Índio agora vai mostrar a nova dança do Brasil. Essa é a dança nova que homem branco nunca viu. Índio pega a índia, leva ela pro forró. Gostou da mulher branca que solta o borogodó. Índio tá playboy, andando de carrão, óculos preto no zóio, curtindo o batidão. Índio tá querendo fazer do chão, levanta pó, pegando a mulher branca e vai arrochando o nó. Índio joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Mulher branca aprendeu, agora é só curtição. Índio joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Mulher branca aprendeu, agora é